tua lei, ela é o meu prazer, Senhor. Sim, verdadeiros são os seus passos, é a verdade dos teus lábios e motivo do meu louvor. Bem-aventurados os que andam na lei, nela tenho vida, não me esquecerei. São os seus ensinos, luz pro meu caminho. Ensinos, ilumina o meu caminho.